даже. Delicada, aceita, livre, no combate. Roberto se amarga, noite ativa da cidade. Quem aqui, nos olhos me enfrenta? De fácil obra silenciosa e intensa. E o mais quente é um pouco mais perto. É inevitável e assim tão incerto. Vocês tão grosseiros são agora. Mãos marcadas no trabalho, olhos sem propriedade. Toma então a pele fina, enxerga o indomáveis. Envolve a doce amarga noite ativa da cidade. Quem aqui, nos olhos me enfrenta? De fácil o Brasil.